Natal 370, Resolu 10, pistão no zero, curva esquerda na Puca Zipá, controle 119.8, transpondo 5151, voo no 600. Autorizado, indicou 370, Natal, depois da 10, curva esquerda, Puca Zipá. Confirmando a curva, curva esquerda, 5151 e o nível 370, chame pronto. Personalmente, irá ultrapassar o curso localizador, estamos usando um radar da firma de rota e a separação está sendo um pouco maior, ok? Ok, está certo. Está aproximando da Juliette. Via 320, via Juliette, portão 11. Via Juliette para o portão 11, 6320. O Alfa está montando um reporte na Quebec para o cruzamento. 35489, cópia. Do Alfa para a cópia 54. Vitória da Conquista, nível 200. Pistão no zero, curva direita, saída gole, leval após direto conquista, controle 119.8, transponda 5171, trip 5489. 49, autorizado vitória da conquista, nível 200, saída gole, pista 10, curva à direita, leval, depois transponda 5171, do controle 5198. Correto, pátio 3, chama pronto. Então, na próxima, 4289. Duas milhas ou mais tudo. Tá com avistado, estou autorizado o pouso, pistola zero, vento no 2 graus, 1 graus, Mike Zuleite. Desde o pouso, ainda. Voo no 780, curva agora direita, na proa 160, descendo para 3000. Seu local de comunicação, intercepto, localizador e complete VLS. A gente descendo para 3000, na proa 60, caso de falha interceptado, localizador voo 780. Estabilizado. Voo 328, torre 1186, tem bom pouso, voo no 328. Obrigado, 328. 328, complete aproximação, informarei pista livre, vento 120 graus, 089, ajuste 1013. Vai, dando pista livre, 328. Inicie redução para 1-7-0 nós. 1-7-0 nós, entendeu? 1-7-0. No 3-0 graus, 1-2 nós. Autorizado, pôs 3-2-8. Max Zulu Índia vai para que parte? Parte 3? Como aqui, parte 3. Obrigado. Autorizado o final do procedimento, aguarde transferência de comunicações, trip 54 Natal. Autorizado, aguarde transferência, 54 Natal. Vamos 780, confirmando, intercepto localizador e completo final LS. Está autorizado a descer e manter 2000. 780, máquina a detectar, velocidade de reação final, 2000, agora 1780. Alô, gol 1924, 190, 350 para Maceió. Oceané 6141, desce, mantém altitude de 4000, ajuste 10 no 3, Oceané 6141. E inicie redução para 2109. Para 06, Juliette Alfa, Bonifera 186, o ajuste no 013, um bobeiro. Juliette Alfa, Bonifera 186, no 013, o 806, aliás, lá. Solo, gol, 1328. 18, reporte antes da Juliette. Reportar antes da Juliette, 328. Dois zero cinco é o número 2013, só a gente está chegando. Guardando, doei, ajuste no 013, Oceané 63, 15. 350 para o ISO 58, pista 10, curva esquerda na Pucaracaju. Controle 119.8 e o transponder é o 5152, gol 1924. Complementar 8, saída para o 1924. Puca Aracaju, Puca transpondo Aracaju com curva esquerda. Está autorizado 350 para Maceió, via 358, fala da 10 para a esquerda. Puca Aracaju, 5152 é o transponder. O gol. 1924. Correto, portão 1, pole position, chame pronto, 1924. Chame pronto, 1924. Com 1600, pushback, portão 6, cruze. 1600, autorizado, chame 0-5. Chamar ataque, com 1600. Antes da Juliette, 328. No 328, via Juliette, portão 5. Juliette, 0-5, 328. Então, 3805, Guarulhos, pronto, cópia. Afirmativo, pronto para cópia, 3805. Guarulhos, 340, para o Whisky 50, pistão no zero, curva direita, saída da EL, leio da BDEV, controle 119.8, transponder 5142, então, 3805. Ativo, 340, autorizado, para Guarulhos, e a Whisky 50. Decola 10, curva direita forte, a saída é da EL, Leda, Bidev, 19.8, controle 5142, transponder. 5142, direita após, 19.8, chame pronto, portão 8, 3805. Chamará pronto no 8, 3805. Boa noite, 06, após a passagem do tráfego, ali mantém. Após a passagem do tráfego, ali mantém no 806. 6141, sou Vetor, mantenha presente proa. Se houver falhas de comunicações, limite ao localizador. Tem a proa, caso falha, limite ao localizador, 6141. Oxanem 6141, melhor. É, curve à direita na proa 240, descendo agora para 3000. Se houver falha, vou ir para Simbra na marcação 1110. Juliette de Azul, prossiga. Sente, Oxané 6141, desce e mantenha até a altitude de 2.500 pés. 2.500 pés, 6141. Roda 35491, igual. Prego, mantendo o código transponder 0112, confia. Vem aqui, passou Vera Cruz, acionado 0112, está com 8 na borda, cruz, passou. Sente, após parir para rotatório, matando regras de voo visuais, Juliette de Azulu. Com procedente de Cairu? Sente. Voo no 780, torre 1186, tem bom pouso. 186. Xanem 1141, curve agora à esquerda na proa 1130, reposta brisando o localizador. Brisando 30, reposta no localizador, 1141. Juliette mantém as voos visuais no corredor Veracruz após Paripe, o Vitor e Juliette. Informa pessoas a bordo. Sente. Encontrei em Salvador, Papa Romeu, Índio November Alpha, ingressando em Interlagos, mantendo meu pé. Índio November Alpha, mantém as voos visuais, meu pé e reporte próximo à rotatória. Reportará a rotatória November Alpha. Do Coro 394, com informação November 360 para o Caleão. O 394 está pronto, cópia. Prossiga. Autorizado Galeão, 360 para 850, pós conforme rota do plano, pista 10, curva direita, saída da L, da Bitese, controle 119.8 e o transponder 5153, o Gol 394. 9880. Rota, decola da 10, direita, Lita Bitelli. Confirme o transporte, 5153. 5153, ficou rota 394. Imagina, está autorizado. Após Duna, descendo para 2000 para completar o final do procedimento. Juliette, controle. Controle, 360 pela esquerda, após, prossiga para Paripe. Juliette, em Jesulô, em Paripe, só faça 360 pela esquerda, após, prossiga para a rotatória. 7, Paripe, 360 pela esquerda, posteriormente, segue rotatória. Afirmo. Controle, boa tarde, boa noite, 06, cruza 4, Taldo. Oxané 6210, descendo, mantém 3000. Oxané 6210, wind assist, descendo 3000, your manager is on 6210. Oxané 6315, nivelada 6400 visuais. Chané 6315, reduza para 210, coisa, para 2009, desce e mantém a altitude de 4000. 200, 4000, 8, 63, 9. Patrulha ligou a 8, 06, 5000. 206, contato, mantém nível 90. 0908. Torre 1186, bom pouso, o Chané 61, patrão. O Chané 6315, vetor para sequenciamento, curve à direita por 250, telefone de comunicações, vou ir para Simbra, na marcação 1-00. 250, limitado pela 100 de Simbra, o Chané 6315. Sargento Zero, Alfa, reportante da Juliette. Solo, o gol 970, confia. Reportante da Juliette. Antes da Juliette, reporta o gol 970. Solo, salvador, confia, Portão 2, autorizado, chama o táxi, 366. Autorizado, aproximadamente, vai para o táxi. Juliette em Jazulu, já iniciou 360, desce e mantém a altitude de 1000 pés, Juliette em Jazulu. Efetuado 360, descendo para 1000 pés, Juliette em Jazulu. Tem, escuta, Índia November Alpha, torre 1186. Torre 1186, Índia November Alpha. Marco Vitor, Juliette mantém regras de voo visuais, procede de Cairo. Regras de voo visual, já temos que passar o setor de Veracruz, mantendo 1500 pés, esteja atento, mantendo regras de voo, ajuste 1093, reporte passando aí a praia de bom despacho. 0, controle 119, decimal 8. 1498, estou na mesa, 00. Está bom, autonomia 4 horas, alterna Monte Claro. 5489. Juliette Alfa, ponte espera 1286, 1003, uma boa viagem. Juliette Alfa, CF 1286, boa, 4x4. Zero descent 2500. 13500, 210. Guardião 07 já tem referências visuais com o CAB? Afirmativo, já fiz a operação para o pouso. Frequência de para a coordenação em pouso. É, tá em breve. Juliette Jesulô foi de Paris, de Alta Paris. Tem X já tenta atrás para sua frente, já final o curso da pista 97, um Cernão 50, e chame torre 1186 para coordenação em pouso. Controle Salvador, gol no 600, passa 3000 na saída PUC. Contato radar vigilância, sube, mantenha 370. Sobe, mantenha nível 370, gol no 600. O Chané 6315, desse mantenha 3000. 3000, pode curvar? Não, temos separação agora de 10 milhas, estão usando a radar de rota, a aeronave à sua frente já está mais próximo de Duna. Aguardamos separação regulamentar aí para a gente poder voar para a Duna, ok? Controle Salvador, o Coral 76. O Chané 6315, copiou? Pode esperar, tá 1-0, pronto. 3489 ali, mantém pistão zero. Ali, mantém pistão zero, 489. Tem o nível 060 na proa de ponta, após ponta, chegada a ponta, ajuste no 013, aguardando a LS X-Ray. 76 para o 060 na proa de ponta, na chegada, ajuste no 013, coral. O Chané 6315, curva esquerda agora, na proa 190, limite é o localizador. 190 limitado pelo localizador, 6315. Através de Paris, apresentando Serrado, Vitorino de Juliette. Sente, Vitorino de Juliette, reporte próxima, após Paris, prosseguindo para Interlagos. Já está em Paris, prosseguindo para Interlagos, Vitorino de Juliette. Sente, a possibilidade de 360 próxima a Iocia, ainda prosseguindo para a rotatória, Vitorino de Juliette, após Paris. 806, chama Recife agora 12545, alterna 2085. 206, Recife, 1245, Altema 2685. 2545, 2685, Oceano. Oceano M315, esquerda, pro 130, reporte localizador, reduzindo para 1709. 130, autorizado, reduz 170, 6315. We're clear, final left approach, descent to 2000, Oceania 6210. Clear 2000, clear and left 2210. Juliette, me isolou, final de 3 vidas. Net, Jasmin, forma ali, pista livre. Felipe 5489 da cola 04, controle 1 no 9, decimal 8. 198, boa. No 5 está livre descer e manter a altitude de 2500. Ao atingir, mantenha devido a tráfego visual nos setores, mantendo 1500 pés. E desce 2500, 6319. Channel 6210, clear final left approach, contact now tower, 118, decimal 6. 186, 7, Fernando, Aracaju com 82 a bordo. Direita, ponto zero, 186, 1003, uma boa viagem, 361. Direita, ponto zero, 186, OTAN 3661. Obrigado, estado 1093. Tomás 24, já coordenei com a equipe de solo, após o tanque está saindo agora do pátio, está tudo ligado. Gilete de Zulu tem autorizado pouso, pisto no 7, vento no 50 graus, no 2 nós. 50 for no 2 nós, autorizado pouso no 7, Gilete de Zulu. Azul 4076, descend, maintain flight level 080 via Maria Rive, expect LSX 3, runway 10, altimeter 1013. We're clear initially direct to TAPI. Azul 40, correction. Azul 4062, 72. Vitorinho Juliette, chama agora a torre. 118, decimal 6. 118, Vitorinho Juliette. 07, Piatã. 407, torre, 186 para pouso. 7. Para 76, desça e mantenha a altitude de 4000, ajuste no 013. 76 para 4000, no 013. Defendo, é, Fábio de Juliette, autoriza voar na proa da rotatória da presente? Autorizar direto rotatória, Alfa Vitor Juliette. Tá, vou na boa rotatória agora, Alfa Vitor Juliette. 6315, autorizado de LS? Afirmo, autorizado, final do procedimento LS, Oceano M315. Vai chamar essa posição. 7. 2 Salvador, boa tarde. 3661, visual do tráfego na final, ponto 0 pronto. 3661, no boa tarde. Após a passagem do tráfego na curtíssima final, ali mantém pistão 0. Após a passagem do tráfego, ali mantém na 0, 3661. 5260, por 0. Guardião 07, chame torre, 1186. 780. 61141 da Avianca, o Chanel, ingresso à esquerda, via Juliette para o portão 7. Chanel 6210 on the ground at Zero Shelf, contact now ground, which one this morning? 6210, bye bye. 79 para Alfa. Salvador, boa tarde, 5401, tem uma boa comunicação, uma boa segura. 5401, não aguarde a cópia, 1013. Agora fora de Estação autorizada a decolagem, vento no 40 graus, 12 nós. Autorizada a decolagem, está 3661. 076, descend, mantém 5000. Visando 5, contato de aproximação, número 1 para 11, informe eixo e pista 10 livre, vento no 40 graus, 12 nós, ajuste 1013, 6315. A reportagem vai estar travada, 6315. Guarda corpo, ajuste 1013. 1013, está aguardando, 3144. A 3661, decola 09, controle 1 no 9, decimal 8. 09, obrigado. Nada. Fala, gol 924, com 68, após 2 horas e 40, que eu estou me alterando, nova pessoa. 924, direita, ponto 0186, beleza 3, gol, viagem. Bem autorizado, pouso, pistão 0. Isso, pouso, pistão 1-0, 6-3-9. E se mantém 2000 autorizado, final do procedimento LS, Corão 76. 2000 autorizado, final do procedimento Corão. 09, livramos frequência, guarda de 1-0-7. 1-0. Então, 3661 no contato, sube mantém nível 140 na saída da Euleda após direto Ilhéus. 140, saída da Euleda após direto Ilhéus, então 3661, obrigado. Close, clear, azul 4076. Roger. 6210, holding field. 6210, Juliet, stand 06. Clear tank by Juliet, stand 06, 6210. Juliet, I'm using Juliet. Alto Vitor Juliet, reporte ao final de 3 milhas, cabo 017, vento no 20 graus, 129, Juliet. É, vai lá, final de 3 milhas, alta vida, Juliet. O 04 para o procedimento. 394, portão 4, autorizado. Vai chamar para o tanque, vou no 394. Vitor e Juliette, Vitor e Juliette, tente que livrou a pista, estação de frequência. Tá 3661, tem condições da presente voar direto Coral? Afirmativo, direto Coral, tá 3661. Firmo. Coral 76, Duna. Complete final do procedimento LS, torre 1186. Torre 286, Coral. Azul 4076, descend, mantém 3000, disregard the altitude on its position. Roger, 3000. 4076. Coral 76, boa tarde, complete aproximação, pista no zero, reporte ao final de 3 milhas da cabeceira, número 1 para pouso, vento 1, 10 graus, no 2 nós, ajuste 1013.